do Marajó. Um dom natural. Talentoso maestro eletrônico que rege sinfonias de toda a ordem, com uma ótica peculiar e única sobre a arte. DJ Davidson, um estilo único, inigualável. Alô, Itabuã! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Bora, meu animal! Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Hoje você vai sentir a chifrada do animal. Do animal. Alô, Totó! Rafael, Totó! Obrigado, meu amigo Marreco, Elton, Pedrito de Vigia, o Madison de Rondônia também tá aqui no Som do Animal! Vai pro céu, a mãozinha vai pro céu. Quem tá solteiro, bate na palma da mão, aê. Bate na palma da mão, aê. Bate na palma da mão, aê. Bate na palma da mão, aê. Bora, bora, bora, bora, bora, meu búfalo! Um, dois, três, já! Joãozinho, Vaca Pé, Andrezinho, o rei dos Viriguitins, equipe de Rocha. É o animal no Festival do Peixe Pedra! O animal digital! Bacana demais ouvir essas músicas, já dá uma emoção no coração e a gente aproveita, manda um grande abraço aí, toda a nossa Mega Shop lá da Carroça da Saudade está aí com a gente, família Pop 10, obrigado pelo carinho e toda a equipe de Rocha! Vamos nessa, Itapuã! Davidson, o búfalo do Marajó, DJ Cowboy Davidson. Equipe Os Manos, o Paulo, o Vitor, Elton, Edinaldo, Fred, João Paulo e o Josias também aqui no animal. Pedrito de Vigia! Um grande abraço pra você aqui do Maestro. Maestro, DJ Davis. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. É agitação! Mayra, André, o Dami tá aqui com a gente, a Juliane. Os fugitivos do Búfalo. Martins, do Carcereira, também da Carcereira, tá aqui no animal. Obrigado pelo carinho, carinho, carinho. Equipe Vida Longa, de Bom Jardim, Cristiano, Gianino, Rony, o Eduardo. E quem não tem hora pra chegar em casa, bota as mãozinhas pro céu aí que eu quero ver. Quem vai chegar em casa muito chapado hoje faz barulho. A torcida do Paysandu dá um grito. A torcida do Clube do Remo faz barulho. A torcida do Flamengo faz barulho. E quem torce pro Corinthians dá um grito. Coisa boa, meu irmão. Bora, meu animal. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Bem, Dedê, Carlos, Juca. E pra confesso, tu tem moral. Vim aqui na favela. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau. Grau, grau, grau, grau, grau. Que desastre. Rony, o Lino de Bragança. Foi difícil pra você acreditar. E a nossa pop dessa também doidando tudo no animal. Que mais você ama, então esquece logo isso. Que teto fantástico, Felipe Jackson, Emerson, Dodô, Pica-Pau. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento. Mas você sabe que eu sou foda na cama. Por isso que minha... Fala, meu parceiro, Leozinho Lanches! O nosso parceiro oficial aqui do Búfalo do Marajó. A maionese mais gostosa de Ana Nideua. E por que não do estado do Pará? Alô, Leozinho! Grande abraço pra você, tamo junto! Tamo junto. MC Zequive. Canetinha de ouro. Mas será que tem alguém solteiro hoje aí? Tem! Quem nunca vai namorar dá um grito! Sabe por quê? Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar. Família Paragol! Aqui na esquerda, já endoidando tudo no animal, obrigado, hein? Namorar pra quê? O Búfalo do Marajó. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Bora, espetacular! Um forte abraço aqui, nosso